Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui, hein? É, o Manel aí já tava cantando a música aí. Eita, mano. Manel tá com a conexão bem boazinha. Manel tá com a conexão excelente. Putaria, viu? Só que, né, Manel, esses tempos aí de internet ruim vão se esgotar, né, Manel? Finalmente, né? Manel aí calado aí agora. Ximaria. Manel tá tipo Darth Vader, mano. Ninguém entende nada. É, mas devia ser putaria, não, né, que eu tô falando. Deixa eu... Realmente tá puto, né? Imitando até o Darth Vader. O Darth Vader, mano, será que ele ficava puto, mano, quando os caras falavam que não entendia nada que ele tava falando, hein? Que ele ficava assim falando, né? Não sei o quê. E aí os caras, não tô entendendo nada, não, porra. Ele enforcando todo mundo, né? Com os dois dedos ali. Foi assim que ele começou a enforcar os caras, né? A negada frescando. Putaria, né, mano? Já começamos aí com a música zona aí do Jiraya, né, mano? Porque hoje a gente vai falar sobre Dia das Crianças, né? As nada crianças ontem. Nada mais justo aí. Do que o cara falar do Jiraya, né? Exatamente, né, Manel? Jiraiazão aí é massa, né? Manel, aí assisti um dia desse, mano, o final do Jiraya, já bem isso aí, Manel. Deixei dizendo que não raiva, sabia. Eu tenho raiva, mano, eu assistindo sempre, mas porque esse bicho assiste série a prestação ali. Eu me lembro que o cara indicava, não, Théo, eu me lembro, mas disso aí no filme do Final Fantasy VII, né? Quando saiu aquela animação zona doideira. Os caras tudo endoidando, aí, não, Théo, assiste esse bicho, não, não tô assistindo, aí, o que foi que tu achou? Não, só vi ali até a parte da moto, já bem isso, a parte da moto é 10 minutos de filme, né? Pois é, esse bicho ficou 5 anos, mano, pra poder terminar o filme, aí. Puta aí, que ele assistiu, tipo, como se fosse uma série, né? Foi por isso que a Netflix pegou o formato do Manel, né? Aí tá lançando as séries agora, né? Tipo, como se fosse um filme grande, né? E tal. Pegando ali o formato manelístico. É isso aí, mano. O Manel mandou uma carta pra ele, porque o Manel queria assistir o filme do Tim Maia, mas não conseguia, né? Aí a Globo pegou o filme do Tim Maia, repartiu em 5 partes e lançou um episódio por dia. Isso aí, Manel. Agora não tem queixo. Agora dá, né, pra assistir tudo. Agora dá. Barata Zona, falou aqui, hashtag Manel. O Thiago Bodão já tava aqui, esperando aqui o cast sair, né? Barata Zona, Manel, vai gravar o cast lá na Lan House concorrente. A Visage Net. A Visage Net, Manel era puta aí com a Visage Net. Os caras não podiam falar de Visage Net, que os caras... É, Manel dizia que os caras estavam vendendo coisas ilícitas, é lá, Manel, lá dentro, é. Manel espalhava essa putaria aí, velho. Como era? Manel tava com raiva lá da empresa e andou espalhando pro pessoal que o cara vendia droga. Essa Visage, mano, que era ali na tua rua, aí entrava assim, né? Aí era pronto, mas era em frente à igreja, em frente à igreja. Na tua rua, aí em frente à igreja zona, tinha uma rua que tinha uma lan house lá, mano. Ah, sei qual é. Mano, eu espalhava um monte de putaria lá dessa lan house aí, né, não, Manel? A gente tá aqui no esquema, esperando aqui o pessoal entrar aqui, né? Que a gente entrou no horário e a galera pensa que... O cartel das lan houses, né, Manel? Com a lan house tentando... É, mas é essas coisas que eu acho legal, mano, da história empreendedora. Máfia da lan house. Manel abriu uma lan house, mano, na época que a cada 100 metros, mano, tinha uma lan house no bairro, mano. Todo quarteirão tinha uma lan house. Eu fui o primeiro, a minha lan house foi a primeira, doido. Foi não, viu? Mas aí tu não comprou. A minha lan house foi a primeira, aí a depois foi aquela lá do posto, que é lá da, no, embaixo da Previcon. Foi a Previcon, segunda. Previcon, meu Deus do céu! É, mano. Mas o nome desse prédio aí. Na Previcon. Frente, ó. Tu não pode dizer o nome da marca, não. Mas esses bichos te deram um apartamento pra tu sair divulgando a Previcon por ali. Sei lá. Previcon estaria, viu? Diz que é onde o Fernando mora, mano. Que é o pessoal entende a referência. É pronto. Onde o Fernando mora. Aí... Ninguém nem sabe onde o Fernando mora. É ali mesmo. Putaria. Sim, Baitola, continue a história aí. Você espalhava notícias falsas. Aí depois... Aí, né? Não, depois é que... Depois é que esses filhos da mãe foram abrindo aí as outras lojas. Mas foi o primeiro. Aí, e por que é que tu não sabou as dele. Outras lojas? Porque é que tu disse só que a turma da Visão Net ali que o cara vendia droga, mas tu ligou pra polícia. Eu fui o pioneiro. Manel Sledgehammer. Manel vivia fazendo denúncias anônimas pra polícia baixar lá na Lan House do Corre. Era isso aí mesmo, mano. Tu é doido, mas os caras ficavam putos, mano. Polícia virava a esquina e porra, Manel, os caras... Levantando os braços. Os caras davam um baculejo lá na Visão Net, mano. Aí depois o cara ia no Frangolândia, aí tava a viatura estacionada em frente à lan house do Manel e os caras jogando Ragnarok lá dentro. Ah, e na época ali tinha um... Tinha um negócio lá, mano. Como é que era, mano? Em frente ao Manel. Era a pastelaria, né, mano? Pastelaria. O era clássico. Ei, pastelaria, mano, aí deu foi morte. Foi não, mano. Ei, mano, okay, até aquele mano. Dia que tu deu um tiro no cara, foi, mano. Contei. Denúncia. É aquela história que o cara te passou o troco errado. Foi o cara se bombou armado. Denúncia, mano. Zona aí. É, essa pastelaria aí, meu amigo. Né? Fala com minha sogra, viu? Conta a história, mano. Tu falou em armas e violência, o pessoal do chat aqui ficou alvoroçado, mano. Contei. Aí dá ibope, né? Tá. Fábio Medrado, não, ouvi dizer que o Manel roubava mandava os malacas roubar os cabos de internet da concorrência. Ixi, mano, foi naquela semana que caiu a internet, mano, que o Isaías foi pego ali roubando os cabos, foi, mano. O cara os cabos são de cobre. Os cabos são de cobre. Serviço terceirizado. Putaria, mano. Gabriel Souza, cast de Dia das Crianças foi pro caralho, é só história do Manel agora. É não, mas porque a gente tá esquentando ali o tema, né, pra começar o Dia das Crianças aí. E o cara falando de morte, de bala na pastelaria. Meu, o cara trazendo os filhos pra assistir a live, né, e o Manel falando. Só da desgraça alheia do bairro ali. Esse cara fala de bala. De Manel dando dicas de como montar um cartel, né? Oh, putaria. Aí vamos começar aqui. Inclusive, ó, já vai se inscrevendo aí no canal. Aí, Manel, essa música aqui, ó. Vocês sabem de onde é essa música aqui, ó? De onde é, Manel? É do Esporte Espetacular de 72, hein? Essa é classe. abertura do esporte espetacular no tempo daquele bicho, mano, lá não sei o que, meu bicho era bem novão ali. Aquele, é aquele velho, né, mano? É, mano, lá não sei o que, mano. Não sei o nome dele, não. Putaria. Mas é no tempo que esse bicho aí começou, mano. Deixa aí, aí, o Marcos Vinícius acertou. Né? Marcos Vinícius acertou. É o, a música Zona do Jaspion. Só que aí, é aquela música da... O Jaspion é do Darlene Omar. Não, mas essa daí é aquela do... Aquelas que ficavam tocando quando eles estavam investigando alguma coisa e tal. Quando eles estavam andando aí tocar essa música. Esse daí é o samba do Jaspion. Samba do Jaspion. Naquela época era moda, né, mano? Sambazinho ali. Que é o Jaspion, esse bicho não era muito japonês, não, né, mano? O bicho tinha um cabelo ali, estilo Zezé de Camargo, né? Os caras diziam que ele era brasileiro, na verdade, né, mano? Ah, mano, o Jaspion é brasileiro. Esse cara que tá onde, mano? Doido, bicho. Eu sei que tinha um brasileiro. Óbvio de figurinha dele aqui. Eu acho que tem perigo ali. Ah, chaputaria, mano. O, mas começando logo, né? Com o Dia das Crianças, com o Jaspionzão, né? Já vai se inscrevendo aí no canal e seguindo todas as redes sociais. @azileitor no Twitter e no Instagram, né? Porque Instagram. Semana passada. Semana, aliás, nesse final de semana agora, né? A gente sorteou um galeto completo com o Bahia. É, mano, mostrar as fotos aí do ganhador, mano, que recebeu o galeto ali pro cara animar o público ali, pra vamos quem tava aqui, duvidando da veracidade da promoção, né? Aqui. É, porque tiveram os caras que disseram, não, isso aí é mentira, isso é mentira. Perto, não, várias pessoas disseram que o Samuel ia comer o galeto no caminho, que ia chegar só a caixa. Isso aí tava... Isso aí tava perigando mesmo, viu? O Laerme já tá aqui, ó. O Laerme já tá aqui no chat aqui, ó. Ei, mano, galetozão, tava uma delícia, mano, e tal. Aí, mano. Show vitorioso, né, mano, e tal. Tá aqui a fotozona dele, ó, do Laerme, ó. Laerme do galeto. Aí, ó. Aí ele tirou até uma foto da mesa montada, ó. Aí, mas chegou completo, hein? Um bicho baiãozinho ali com napa. Fez uma mesa romântica, foi? Né? O bicho ali com o Samuel entregando ali com o Jota. Dia dos Namorados, a gente também vai entregar um galeto pro cara fazer o jantar romântico dele ali. Taria, meu. Gabriel Souza, lá me recebeu o galeto inteiro, mas que milagre! Samuel entregando, na verdade o Samuel já tinha comprado dois, né, pra ele. Tava no banco de trás da mão. A mão tem dois bancos. É porque tem um banco que vale por dois. É porque a moto não, do Samuel mano, é aquelas que não... tem um... É o banco, né, aí tem tipo um... Aquele copilotozinho assim. Tipo as motos do Dick Vigarista ali. Bicho, agora essa, não, essa música aqui, o Manel sabe qual é, ó. Qual é essa música aqui, Manel? Fala Dick Vigarista. Aí, Manel. Essa é a música que o Gugu ia pro intervalo ali, no Domingo Legal. Música do intervalo. Legal. Acho, vou te dizer logo aqui. Vixe Maria, Igor Dreamer. Dia das Crianças na favela. O presente é não passar fome. Meu Deus. Parei demais, mano. Caralho, mano. Acho assim, mano. O Dia das Crianças, mas era muito massa, mano, na época ali do da gente. Mano. Porque o cara assistia, mas todos esses programas aí de, né, de super-heróis japoneses, né? Jaspion, Giban, Jiraiya, Changeman, não sei o que. E não sei como, mas que os caras daqui de Fortaleza, eles conseguiam importar esses bonecos tudinho pra cá, mas pra vender nas lojas, mano. É doido, mas eu achava incrível demais, mas isso daí, mano. Porque era uma época que não tinha internet, o cara não comprava nada em... em site de internet, não tinha Mercado Livre, não tinha nada. Mas assim, os caras, eu não sei como é o esquema desses tokusatsu, né, que o pessoal diz, mas, por exemplo, deve ser similar ao dos Cavaleiros, porque tu sabe que os Cavaleiros, quem trouxe o anime pro Brasil foi as importadoras ali que queriam vender os bonecos, né? Os caras, não, poxa, bota aí o Cavaleirozão e tal, os caras, não, porque eu tenho os bonecos aqui. Talvez os Tokusatsu fossem do mesmo estilo, mas negado é o, sei lá, mano, o paulista lá com um container lotado de gibai, não, exibe aí, mano, pra poder desovar e tal. A negada é começar a exibir. É porque eu realmente era tipo... Era tipo acordo verbal mesmo, né, mano? Os caras chegavam assim, ei, mano, passa aí esse desenho aí, mano. Tem esses bonecos aqui, mano. Eu te dou o desenho de graça e tu bota a propaganda do meu boneco aí, mano. Pra vender os bonecos tudinho aí. Aí os caras iam lá e botavam, mano, na televisão, mano. Os caras, por isso que a manchete ali, bicho, era sucesso, né? O cara chegava lá e dono da manchete era o seu bloco, né? Ei, bloco! Passa aí um esperto, né? Esse bicho na hora, mas cadê a fita aí e tal? Taria, né? Era que o inspecto não tinha nem. Mas era assim, mas vinha só os lotes de fita, né? Aí vinha uma porrada de fita ali, Jiraiya, Giban, Jaspion. Aí os mais sucessos eram o Jiraiya e o Jaspion, né? Aí os caras achavam os bonecos tudinho, né? Ali do Jaspion, do Jiraiya ali e tal. Aqueles bonecos de borracha, né? Do Jaspion e tal. Que era massa. Era massa. Aí, era, mano, massa. O bicho era todo duruzão, né? Só borrachazão ali. Tô entendendo. Mexia só os braços, nem as pernas mexiam, bicho. E aí, mano, os caras pegavam... Só um boneco do Jiraiya, tio. O Jiraiya não, do Jaspion. E aí os caras botavam ali. Mano. Boneco, mano. Hoje em dia ele deve estar enterrado no terreno baldio do colégio que eu estudava. É isso. Matou e enterrou o Jasper, mano. Aí, mas a putaria aqui assim, né? O cara de repente começava ali o inspector, né? Que vinha no lotezão das fitas, né? Aí o cara dizia, não, mas esse aí é o Jiraiya 2. Jiraiya 2, os caras não sabiam de porra nenhuma das séries, mano. Aí tinha, por exemplo, o Jaspion, aí tinha o Spilvan, né? Que era tipo uma outra versão do Jaspion lá, né? Aí o Spilvan, ele tinha uma armadura muito parecida, né? Com a do Jaspion ali. Aí os caras diziam, não, esse aí é o Jaspion 2. É porque mudaram a toa. O Spilvan, eu me lembro mesmo disso aí, que quando o cara era muito novo, os caras diziam essa parada, porque eu acho que o roteiro era tipo parecido. Os caras, não, mas é a continuação do Jaspion. E eu me lembro que o Spilvan, né, ainda tinha um negócio pior, porque parece que esse bicho passava na Globo 5 horas da manhã, né? Uma porra assim. Que era muito raro eu conseguir assistir esse bicho aí. Não tinha nem como assistir. Se arrumando pra colégio, né? Não, é, mas é uma coisa, porque, pra quem não sabe, mano, antigamente a televisão tinha esses horários, né? A Globo já tinha os horários dela tudo fixo, né? Engessado. E quando era uma coisa diferentezinha, era de madrugada e, sei lá, entre 4 e 5 horas da manhã. Né? É, mas e aí tinha essa putaria, mano, quando passaram ali também o VR Troopers, né? Aí disseram que era o Jaspion 3, né? Porque aquele VR Troopers, mano, era o Spilvan, aí tinha a meninazinha do Spilvan e o Metalder, mano, que era um seriado japonês lá também, mano. Aí eles fizeram, mano, eu acho que foi tipo os americanos, né, mano, que fizeram e tal. Mas esse, que falar agora, esse bicho foi um sucesso grande, mano, passou tipo na TV Colosso, TV Globinho, foi não? Foi, mano. Doido. Eu tô lembrando agora, mano, né, que o cara colecionou o mó hype esse bicho aí. Esse bicho aí foi uma pá, eu não lembro desse aí, não. Porque nesse tempo aí tava trabalhando, mano. Aproveitar essa época. Putaria que o cara sempre manda essa, né? Mandar eu dizer, né? Assim, não, mano, no meu tempo de infância era bom, a gente podia comer a maioria das crianças fumando ali. Tá aí, ó, o Spilvan, o VR Troopers, né? O Metalder, que era metade vermelho e metade azul, né? O bicho. Eu acho que foi os americanos, né? Esse Spilvan aí eu não conheço, não. Só não conheço nenhuma que foi dito até agora. Tu tá na onda do Jaspion aí, só porque o Júnior tinha um LP dele, que o acompanhava. Ei, mas agora, na época ali do... Eu não conheço, é porque não prestava. Na época ali... Na época ali do Game Boy, né? Quando tava a febre ali do Game Boy, do Pokémon. Aí, né? O Game Boy era caro que só uma porra, né? Na época, mano. Game Boyzão ali, o cara comprava, era caro demais, mas ainda veio com Pokémonzão. Aí é que era caro mesmo. Aí eu falei assim, mãe, compra um minigame pra mim, mano. Isso aí, ela... isso aí é triste, viu? Tá criando. Aí minha mãe foi lá no centro, né? Pra receber o dinheiro com meu pai ali, no beck dos peixinhos. Ali. Tempo bom, né? Com o cara ia com a mãe. O cara não entendia direito, mas sabia, o cara com 8 anos de idade já sabia que o dia do pagamento era um dia massa, né? O cara todo empolgado ali. Aí, mas quando ela foi lá, ela trouxe uma imitação daquele do Aqua Play, mas Aqua Play era um minigame. Não era nem o Aqua Play, mas essa porra, mas era aquele que era tipo um... Sei lá qual é que era o formato, mas era uma água real. Toda desconhecida, né? A água real tava... Chega, tava turva, mano. Tava amarelada, mano. Já a água dentro do bicho. O bicho já tava todinho, tava amarelada. Macho, é doido, por isso, mano. Que quando eu tiver um filho, mano, eu acho que eu vou. Se eu tiver condição, né? Eu não vou comprar essas imitações, mano. Porque eu me lembro que quando o cara é criança, mas isso é um negócio frustrante demais, mano. O cara fala, não, pai, eu quero. Cavaleiro do Zodíaco ali, eu falei, não, mas deixa comigo, meu patrão, não sei o quê. Aí o cara na expectativa de receber a carta, o caixa-zona da Bandai, né, o bicho com 300 peças, não sei o quê. Aí o pai do cara chegava com o Cavaleiro do Zodíaco de cartela, aquele ali com armadura zona de plástico ali. E o cara quando ia tirar a armadura, a bicha já quebrava dentro do braço ali, né? O cara ficava muito. Porque o encaixe da armadura, né, era um tipo do braço, né? Aí vinha tipo um buraquinho assim no braço, né, do boneco. Uhum. Aí o cara tacava ali o pinozão ali no buraco, né, do boneco. Aí quando o cara tirava de volta, aí tava o pino dentro ali do... É por isso que era bom, macho, ali os originais, né, mano? Porque a armadura ali era de ferro, né, mano? Então... Mas tempo bom, viu, mano? Que os caras botavam chumbo, né, na composição da armadura. Tempo bom que os caras vendiam, mano, peças pequenas de metal pra crianças, né? Os bichos vão com tiaguda ali. Aquele tridente ali do Poseidon, mano, era afiado de verdade, mano. Tu é doido. Bicho de metalzão ali, o cara podia... É, usar como palitinhos de espeto de churrasco, né? O cara pegando ali os espetinhos. Ei, macho, esse negócio aí de se frustrar com algum brinquedo, mano. Meu grande... Acho que eu já contei no cast aqui que meu grande sonho era ter aqueles carrinhos de controle remoto total, mano. Contei de novo, mano. Várias pessoas no chat já comentaram aqui, mano. Trauma do Manel é o carrinho de controle remoto. Mas pode ter algum malvado. Falaram já aqui, mano. Mas conta aí, mano, pra quem tá chegando agora e tal. Como é que foi a história aí do carrinho de controle remoto? Total, né? Que ainda tem esse negócio que até hoje ninguém tem que diabo é um carrinho de controle remoto total. Total. Porque se não for total, não adianta. E qual é a diferença do total com pro parcial ali? Parcial. Bora, meu Deus. Pera aí, Paitão. O bicho tá enxugando as lágrimas. Os caras tudo rindo e o mano todo pra baixo. O bicho triste se lembrando do... Ah, mas aí ele comprou, macho, aquele só o... aqueles carrinhos que vai pra... A fricção foi o bicho. Não, isso é foda. Um carrinho a fricção, o cara esperando um controle remoto total. Cara, controle remoto total, otário. Não, é porque o controle remoto total é aquele carrinho que você. Que, o controle não tem o fio e você dirige, controla ele pra onde ele. Pra onde você quiser. Vai pra caixa prega. Com uma vai. Gasolinazinha, né? O bicho. Ele vai pra caixa prega, ele vai. Já o do agora... controle de fuleiragem parcial, como diz o Joel aí, é o que tem um fio grudado no carrinho, no carro, né? E o carrinho só vai pra frente e vai pra trás, entendeu? Tá que pariu. É fora, mas é triste, mano. Agora, não sei se vocês já viram, mas aqueles carros no AliExpress, que eles vendem uns carros, um carrozão gigante, mano, carrozão grandão mesmo. Acho que deve ser um metro de comprimento, bicho, mano, assim, mano. E ele é a gasolina, mano. Esses carros aí de controle remoto gasolina. Total aí. Esse, aí. Deve ser esses controle remoto total aí, mano. E ele, mano, tamanho dos pneus do bicho, mano. Bicho grandão, acho assim, mano. Tu é doido, mano. Eu fico pensando, mano. O cara comprar um bicho desse aí deve ser massa, mano. O cara. O cara assustar os bichos. Um cara de posses aí, mano. Trabalho de caminhoneiro e tudo, mano. Por que tu não compra um bicho desse do AliExpress, mano? Pra matar o teu verme aí. É, mano. Eu ia comprar, mano. Dá uma fezinha aí, mano. Gastando dinheiro só com cachaça e cerveja. Vamos poder comprar pelo menos uma vezinha ali. Os caras dizendo aqui no chat que o Manel ganhou um carrinho de corda. Que esse cara... carrinho a fricção ali. Ei, macho, agora eu ganhei um desses carrinhos de fricção, macho. Eu ganhei um daqueles, chamava, acho que era Turbo Caro, era Machine Cara ali. Macho, tu é doido, o carrozão era doideira, mano. Carrozão preto, macho, a fricção. O cara fazia assim, né, botava ele pra frente. Era um Opala, né? Aí ele fazia o barulhinho, macho, assim, mano. Vixe, mano, bicho tinha um... É, ele doido, meu bicho, tinha um motor dentro, mas dele. É, mas isso doido, é uma coisa massa, curiosa, viu? Né? Quando a gente era criança, a gente usava muito essa tecnologia, a fricção, só que o cara nunca entendeu muito bem como é que isso aí funcionava, né? É um tipo de corda diferente, sei lá. É, mas... A gente usava quando... engenheiro aí no teste. As engrenagens, né? Quando eu era pivete, mano, eu desmontava e montava esses carrinhos aí pra entender como era. Não, não desmontava e montava, não. O pivete não tinha inventado nenhum automóvel direito, mas vocês andavam de charrete ali. Ah, mas tu desmontava e não conseguia montar mais. A verdade era essa. Era sempre assim, mano. O cara, vou desmontar aqui o meu brinquedo. Aí o cara desmontava e já pulava logo uma mola, zona assim. Pá! Bom. A mola assim, cara, vixe, e agora? Vai encontrar essa mola. Gabriel Souza comentando aqui, o Manel todo Senaizão, olha o Abre conserta as coisas aqui. Senai, é putaria. Senai, ó. Senai. Inclusive era um apelido bom pro Manel, né? Se o cara tivesse tido essa sacada, Manel Senai ali. Aí, ó, Pedro Lucas aqui, ó, denúncia. Tu só desmontava, Manel. E deixava quebrado no chão. Aí o Sledgehammer completou ainda. E depois enterrava. Era esse mesmo processo. Aí, os caras já notaram um padrão ali nas atividades do Manel. O Kleberson Orkeski. O Joel Criança esquecia os carrinhos no Frangolândia. É isso aí, era massa. Viu? É mesmo. Putaria, eu acho que na época que eu era criança, nem existia Frangolândia ainda. Era o. É, mano, sei lá, Frangolândia. O Frangolândia estreou cedo, mas eu acho que a gente tinha uns 10, 12 anos. Tanto é que de cabeça eu não lembro que era aquele prédio ali antes do Frangolândia, não, mano. Pra mim. É. Eu me lembro quando ele foi inaugurar, agora antes disso aí eu não lembro não, que aquela ali. Pra mim, sei lá, 8, 10 anos já era o Frangolândiazão. É, Frangolândiazão ali. E as portas eram tudo enferrujadas. Ele deu uma melhoradazinha, né, mano? Teve uma reforma. Agora, assim, agora era tá massa, viu? Portas de vidro, né, mano? Tá. Putaria, mano. Robert De Niro aqui, ó. Brincadeira massa era pegar esses carrinhos, botar um de frente pro outro e jogar eles com toda a força pra baterem um de frente com o outro, simulando um Mad Max. Era massa mesmo. Bons tempos, né? É, doido. Outra parada massa também que o cara fazia na época de infância. O cara pegava esses bonecos do Power Rangers, né? Aqueles que... Aqueles que virava a cabeça, né? Aí o cara amarrava um saco neles, né? E jogava eles de cima da casa. Não, mas isso tipo era um comandos, paraquedas, mano. É, isso aí o pessoal fazia com comandos, mano. Comandos, agora comandos era uma parada massa, viu, mano? Ixi, mas ali era massa. O cara era criança ali, mano. Tu é doido, mano. Pra tu ver como é os anos 90, né, mano? O cara tinha bonecos, né, que era um esquadrão militar e tal, mano. O cara brincando de guerra numa boa ali, armamento e tal, granada. Os terroristas, né, e tal. É, mano. Franco atirador, sniper. Putaria, os caras brincando aí, né, mas o cobra aqui, mano, plantou uma bomba no colégio, né, mas chama lá os J. Joe, não sei o quê. Chama, mas várias pessoas aqui falando pra gente comentar dos bonecos do Samurai Warriors. É, mas esses aí era massa, viu? Porque ele era aquele que tinha umas molazinhas, né, e tal, e tu puxava os braços deles. Aí o braço vinha todo pra trás, né? Aí o cara tacava uma lenhada, mancha, assim, nos outros bonecos. Era uma tecnologia diferente, mano. Eu acho que até na própria propaganda, mas eles faziam isso aí, né? Tipo, eu me lembro que tinha um boneco lá, eu ia dizer que o boneco era um samuraizão loucura, mas aí é óbvio. Porque ele era um samuraizão meio preto, mas ele era dos inimigos. Aí a animação era justamente essa, o pivete puxava o braço dele, aí ficava tipo como se fosse um movimento automático, quando solta ali, cortando com a espada. É, mano. Os pivetes tudo entoidecendo, mano. Ah, macho, agora, essa parada das propagandas era um negócio ali que era interessante, né, mano? Porque realmente não tinha limites nenhum, né, mano? Era os caras ali botando as coisas que não existia, né? Aqueles carrinhos da Hot Wheels voando ali pelo espaço sideral, né, mano? É, mano. Isso aí era massa. Aí assim, os caras proibiram, né, mano, cara... isso aí, é doido. Os pais eram ruins porque o cara queria coisas mirabolantes, mas eu me lembro que isso aí, mano, quando você era criança, mano. Mas tinha propaganda dos comandos em ação, mano, que eles montavam, tipo, tu se lembra no tempo que isso eram uns bonecos do Street Fighter, mano, que era tipo os comandos, só que eram bonecos do Street Fighter. Ah, lembro, eram os pequeninos. É, os caras faziam o cenário, os caras brigando, não sei o que, a torre de comando do Bison, mano. É doido, mano, o cara endoidado. Agora esse dos... torre de comando do Bison? É, mano. Tinha a torre de comando do Bison. Esses dos comandos em ação, mano, era massa, porque... era como tu disse mesmo, os caras na propaganda, mano, montavam um cenário, mano, todinho, mano, ali com floresta, com um riozinho passando. E o cara doido, mano, puta merda, mano, eu tenho que ter isso aí, mano. Não é possível, mano. O cara vê Globinho e dizendo assim, macho, o que é que eu tô fazendo da minha vida que eu não tô na floresta com meus comandos, mano, porra. É, mano, tu é doido, mano. Aí, mas tinha os caras na propaganda do Samurai Warriors, mano. Os caras faziam cenáriozão com aqueles templos japoneses, né, e tal. Aí o cara fazia todo o movimento e tal, igual o desenho, o cara, vixe, meu irmão. Quando era nos bonecos dos cavaleiros, mano, eles montavam, acho era o santuário todinho, mas filmavam ali os bonecos e tal, e o cara ficava louco, mano. Acho, meu irmão, mano, tem que ter isso aí, mano, puta merda. E engraçado, mano, que os caras tinham as soluções mecânicas bem simples, mas o cara endoidava, né? Tipo, quando tava no auge dos Power Rangers, aí inventaram aquele boneco, como tu disse, o cara apertava o botão no cinto, ele virava a cabeça e saía do capacete pra sem capacete. Ué, doido, mano, que dali o cara achava, não, é o futuro aí, é o futuro, o cara, um botão, o bicho muda de personagem, não sei o que, não chama muito. O bicho se transforma, né? E eles morfam, né? Morfam, né? Exatamente. Agora a putaria, né? Que hoje em dia não pode mais, né, mano? O Conar ali, né? Proibindo tudo, né? E tal. Aí, aí o cara via que. Aí que o cara via que realmente essas empresas só visavam o lucro mesmo, né? Porque só foi o Conar proibir, mano. A Globo ali acabou com os desenhos tudinho da manhã, mano. Não vai ter mais nada aqui, não. Proibiu, mano? Pronar? Conar, mano, que é o, a agência lá da... Pronar, é o profissionalizante. Pronar. Pronar, os profissionalizantes mandou acabar com a propaganda que esses bichos estavam perdendo aluno, né? Aí, aí, mano, os caras proibiram, né? Fizeram a lei que não, não pode mais passar... propaganda infantil, né, de brinquedo e essas propagandas que o carrinho saía voando, né? Aí os caras ali acabaram ali com esse existe negócio. Existe uma lei que o cara não pode mais fazer propaganda de brinquedo. Pode. Ai, te lascar, mano, tu por tá que em que tu acha que a... sabia disso aí não, mano. Por que que tu acha que a TV Globinho acabou, mano? Foi porque os caras são do mal, é? É, mano. Só o Manel ligando pro, pra polícia, né? E dizendo que o Roberto Marinho vendia droga porque esse bicho acabou com a TV Globo. Isso, mano. O Manel passando trote direto pra Ana Maria Braga, porque era essa bicha que tinha tirado a TV Globinho do ar, né? Oh, putaria, que confusão é essa, mano? Não, mas eu tô perguntando. O cara não pode passar desenho animado nem fazer propaganda de desenho. Não, desenho animado tu pode passar, mano. Tu só não pode passar propaganda infantil durante a transmissão dos desenhos ali. Aí as empresas ali tiraram, foi tudo logo. Ah, pois não pode não passar ali o... as propagandas. Pois vamos tirar, acabar com tudo aqui agora. O desenho não vai, vai mais ter, não. Falou. Manel. Ali o Manel descobrindo agora. Não, e o Manel é a favor dos empresários, não. Aí cadê o teu discurso dos empresários? Não, é Lula no céu e os empresários na terra. E agora, cadê? E aí, mano, onde é que tá o coração dele com as crianças aí que criam os desenhos animados? Como é que fica, bicho? Ora, Lula. Ora, Lula. Caramba. O cara ofende os empresários, o Manel mete logo o Lula no meio, né, mano? Nada a ver, né? Lucas Fiorinha. O Roberto Marinho assumiu no Roda Viva que foi um erro tirar a programação infantil. Segundo ele, a Globo não consegue mais a fidelidade das crianças. Aí, tome aí, menino. As crianças ali fazendo a revolução, né? Mas se tu pensar, mano, o que o Lucas Fiorinha disse é certo. Porque a partir do momento que a Globo resolveu não investir, por exemplo, na nossa geração, né? Na nossa geração, não, mas na turma que tem 20, 25 anos, né? Que são de 5, 6 anos mais novos que a gente. Eles não investiram pra lá, né? Sim. É. Aí essa turma cresceu sem vínculo nenhum com a TV aberta, mano. Aí, sem a TV aberta pra segurar eles, os caras foram o quê? Foi pra internet aí, ó. Aí, macho, esses macho que tem de canal de YouTube, mano, que é uma pessoa, mano, uma mulher lá abrindo brinquedo, mano, abrindo os brinquedos e fazendo unboxing de brinquedo, mano. Macho, tu é doido, macho. Macho, isso aí, e com mano, não trilhares tinha de views, macho. Tu é doido, mano. Eu não tinha me tocado, mas tu parar pra pensar isso aí mesmo, macho. O Luca. O caminho do sucesso é esse aí, mano. O Manel ficou puto. Ih, agora o Manel vai ser o Manel jovem. Esse bicho vai começar com o Manel do Sérgio Malandro. O bicho vai passar na feirinha aí, né? Recebidos de brinquedos do tio Manel. Bicho com 40 e tantos anos. Dozezinha na mesa. O Manel abrindo os presentes, mano. A mesa de escritório desse bicho com a vidrozinho de cachaça ali, o 3-8 e o de cigarro. Amanhã mesmo eu vou comprar dois bonecos pra fazer o... Putaria, viu? Open box. O Sledhammer tá dizendo aqui, Manel. Compra slimes, Manel. Slimes ali é sucesso. É, canalzinho de slime é putaria. Eu não tenho filhos, né, mano? Mas lá no trabalho, mano, nessa época aí do Smile, mano, todo mundo chegava lá no trabalho. Puta que pariu, passei o final de semana fazendo slime, mano. Comprei, o cara fazia um mercantil, mano, de uns R$100, né? Porque é creme de barbear, uma porrada de coisa. Aí o cara fazia um slimerzão, uma loucura pros meninos, mano. E é um negócio que... É por isso, mano, que o pessoal subestima o poder das crianças, né? Porque, tipo, de uma hora pra outra, algum youtuber desse inventa, não, o negócio agora é slime, as crianças tudo inventam, não, pai, faz slime aí, mano, e tal. Macho, agora eu acho, desse negócio dos slimes, eu acho putaria. É, na nossa época não tinha não, né, esses slimes aí, mano. O que tinha era aquelas massinhas, né, massinha de modelar, né? É, tinha massinha de modelar, era massa tinha... também, viu, mano? As minhas massinhas de modelar são muito mais irado. Acho que tinha uma slime massinha, é, mano, que era um conjunto de massinha, né, na verdade, que vinha numa caixazinha, mano, das tartarugas ninja, mano. E era as forminhas pro cara fazer as tartarugas ninja de massinha, mano. Isso aí, eu lembro disso aí. Era muito e o legal massa, é porque ela tinha o formatozinho, mas você tentava botar massinha verde no espaço dos braços, né, pra ficar... É, mano. Aí a amarelada ali na parte do meio, né, pra ficar tipo o casco da tartaruga, o cara tentava montar, mano. Era muito massa. Era massa, mano. Agora desse mas, negócio dos slimes, eu acho putaria, mano. Eu acho a mais massa é aquelas massinhas de areia, mano. Vocês já viram, mano? Essa putaria. Massinha de areia? De areia aí, mano. O cara aí da comunidade do Rio vai dizer isso aí. Não, mano. Na favela aqui do Rio, massinha era água e areia. É massinha, né? Não é nem massinha, não. É o slime de areia, mano. É o Kinect Sand. Que os cara... Mas é um, é um. Ela fica toda inteira, né? Quando ela tá unida assim. Aí na hora que o cara amassa a bicha, mano, ela sai derretendo assim, tipo. Areia, macho, assim, mano. Eu já vi isso aí, mano, em uns vídeos de. Na internet. Mas isso aí tem pra vender, mano? Tem, mano, tem pra. A Kinect Sand, o nome. Eu pensei, mas que isso era tipo aquelas paradas que o pessoal bota em, sei lá, página do Instagram de coisa científica muito louca, mano. Que o cara ficou assim, macho, isso aí é uma, sei lá, tipo substância da NASA, né? Porque ela é toda firme. Aí você vai moldando ela, aí você, vixe, ela começa a se esfarelar, né? Como se fosse areia. Os caras cortam ela no meio, né? Ela vai, tipo, derretendo, né? Assim, tá. Eu sei que dá pra... O Freitas lembrou aqui, mano. Manel, quando era jovem, dançava um pimpolho vendo o programa da Eliana ali. Nessa época aí o Manel já trabalhava. Né? Ele tava assistindo, não era pelo desenho, né? Putaria. Laero dizendo. Querendo assistir o Pokémon por causa do. Tá querendo assistir a Ariana por causa do Pokémon. A uma Manel lá na hora do almoço do serviço, dançando pimpolho e vendo a Ariana dançando. Eu acho essa época aí, mano, era putaria demais, mas porque a gente assistia esses programas, mano. Aí quem ia pra cantar, né, nos programas da Angélica, da Xuxa, mano, era quem, mano? Era o Latino, Catinguelê, só pra contrariar, mas arte popular, mano, era só essas putarias. É, ficou bom, viu, mano? Eu achava doideira, mano, porque tinha uma música do Arte Popular, mano, que esses bichos chamavam dançarino de breakzão, doideira, mano. Bicho tinha um black powerzão, loucura, mano. Do nada, mano, no meio da manhã, 10 horas da manhã, o cara dançando um breakzão, loucura, uma música de pagode. Não, aí eu, quando ia o Soweto ali nos programas, que... o Soweto ali é o grupo do Belo, mano. É um monte de criança agora... assim brincando, mas aí o cara lá. Agora o Cleverson falou uma coisa certa, mano. O grupo de pagode que era o sucesso das crianças era o Molejão, viu, mano, naquela época. Molejão ali era o. Molejão era o samba rock, né? Samba rock é putaria. É, samba rock. O Molejão era doideiro. Koala, a criançada das antigas era loucona pelos copos da Coca-Cola, dos Trapalhões e dos Thundercats, ó. Vixe, Maria. É doido. Dos Trapalhões eu me lembro, agora do Thundercats aí o cara foi longe, viu, mano? Putaria, Laerme Freitas. E o Cascaveletes que tocava no programa da Angélica. A música, o cara não pode falar, né? Porque é o programa Family Friendly. É, o programa que é Family Friendly. Pior que quando... a letra da música e é uma sacanagem zona pesada, né? Agora a putaria, mancha, é quando os caras inventavam de chamar o Latino, né? Que o Latino ali, as músicas é só putaria direto também, não tinha nada ali certo, mano. E a Latina toda hora, mano, pros programas ali da Xuxa, mano. É doido. É, mas a turma disse que é porque ele pegava a negada ali, mano. O bicho ali era sucesso entre as apresentadoras ali, por isso que é verdade. Robert Danilo, a Paty era doideira, mas nem lembro dos dengos que passavam lá. Agora não lembra, mano. Sucesso, hein, menina? Patizona. Sucesso. Aí. Sledgehammer, Manel gostava mesmo, era do Sandy Júnior e do KLB, né? KLBzão era sucesso. Né? Agora eu vou dizer uma coisa, eu me lembro quando eu era adolescente, mas eu não gostava de Sandy Júnior, porque eu já gostava desse negócio de anime, né, e tal, essa parada mais assim. Agora, as meninas do colégio, meu amigo, era uma loucura do Sandy Júnior, viu? Esses bichos eram, sei lá, era a referência master que os caras tinham, era o Sandy Júnior. Agora o KLBzão. KLB sempre foi pai ali, os caras não conseguiram emplacar nada. Era o Kiko, né, meu? Kiko, Leandro e Bruno, né? KLB. Agora o Kiko tem uma grande vantagem. Que esse bicho é fake só uma porra, mano. Mas ele provou que se o cara for engraçado, mano, o cara pode conseguir sucesso ali. Nem só da beleza ali, o cara é se mantinha. Ô, putaria, agora um outro brinquedozão loucura ali, mas que teve uma época que foi febre, mas entre a galera. Mano. Foi aquelas molazinhas, mano, que o cara fazia assim, mas. De um lado da mão essas, pra outro, né? Essas molazinhas ali era putaria demais, viu, mano? É isso, acho o cara pensou uma parada bem aleatória, mano, mas não sei porque as crianças se endoidaram, né? Nesse bicho aí de ficar mexendo na molinha, mano. Inclusive, eu me lembro, o cara que ganhou essa parada aí, mano, devia ganhar essa mola um prêmio. Eu tenho uma história, essa mola aí. Tem história de... Conte aí, mano, a história da mola. Essa mola zona comédia. Não é aquela que tinha várias cores, a pessoa jogava de uma mão pra outra, assim, né? É essa? É essa daí, conta aí. A putaria, macho. É que não tem aquele. Não tem aquele personagem do Turma da Mônica que tem um cabelo azul enrolado assim? Tem não, não tem nenhum personagem da Turma da Mônica de cabelo azul, não. Tem um vivo, o cachorro da. Não, é meio, é meio. O Floquinho, ah, o Floquinho é verde, né? Floquinho. É o cachorro? Turma da Mônica. Bota aí, Mônica. Bota aí. É, não, mas existe o personagem de cabelo azul da Turma da Mônica. Desde que eu conheço. É o Rolo, mano. O nome do cara é Rolo. Rolo, mano? Nunca vi isso, mano. Cara. Não, mas aí, tá tudo engraçado. É o Rolo, mano. Tá lendo errado, viu aí, mano? Tem certeza que era... Bota aí, mano. Turma da Mônica para maiores, o Rolo. Ele não, é... mas corta essa história aí. Que ele ainda... ele ainda ficou puto. É, bota aí, bota aí. Não, corta essa história aí, mano. Agora, o pessoal aqui também levantou uma outra banda que representava ali o Dia das Crianças do... ainda tá... Era o. Fala aí, viado. Bota aí que eu vou contar minha história. Mas sai daí. Aí, eu acho, tá, é pra atrapalhar. Assassinos que é mais leve ali. Mamonos é mais. Volte aí. Diga aí. Putaria, viu, velho? Volta aí. Conta, conta aí, mano. É a história aí. Marcou, bote aí o personagem pro pessoal ver aí a fotinha dele. Agora bota aí. Vamos roubar o canal, mano. Tu é doido, né, mano? Não, sai de mascar, bota aí. É rola. Eu botei aqui, rola Maurício de Souza, meu antivírus disparou, viu? Não, não é rola, não é rola, não, seu merda. É. Ah, mas eu sei, mano. Sei qual é esse personagem aí, mano. Macho, é um dos personagens mais underground que tem, mano. Esse daí, macho. Acho que é o mais underground de todos, mano. Ué, doido, mano. Ninguém nem lembra, mano, desse boneco aí, mano. Ah, ninguém lembra, mano. História. Sim, enfim. Aí eu tava... Eu botei a mola na cabeça, assim... De forma que ficou igual o cabelo desse personagem aí, ó. Ó. Ah, ficou desse jeito aí, ó. A Kaliana Clívia tá dizendo aqui, ó. É o rolo, baitola. É rolo e o Neto frescando aí. Aí eu fui pra perto do Júnior, meu irmão. Fui pra perto dele, sabe? Quando eu cheguei perto dele... A mola se soltou da minha cabeça. Aí fez um bem alto, assim, enrolou de uma vez. Mas esse bicho se tremeu todinho, mano. Surtuzão doideira. Aí ele, eu era pivete, né? Ele já era bem grandão. Ele me jogou dentro do armário, ó. Dentro do guarda-roupa, mano. Bons tempos, né, mano? O cara podia rebolar o mangá dentro das coisas. Agora pesa 100 tantos. Putaria, viu, macho? Eu me lembro ali do... Essa tua história foi fraca. Agora, um brinquedo ali, mané, que eu queria ter, mano, que eu nunca tive, foi aquele Pogobol, mano. Pogobol ali, eu nunca tive ali nenhum. Eu acho que esse bicho Pogobol nem existiu, mano. O cara só vê esse bicho em propaganda do Gugu. Ó, o Manel aí, ó. Quer o quê, mano? Gogo Boy? Aí dentro. Não, não é isso, o Joel aí com duvidoso. Pogobol, mano. É, aquela, mano, bola, mano, que vem o disco no meio. Não, mano. Aí... Só aparece o Gugu ali pulando em cima do Pogobol, mano. Caramba. Tinha um Pogobolzão ali, mano. O Gugu fica. Tinha. Macho, tinha. concurso, mano. Tinha gincana pra ver quem é que aguentava mais tempo, mano, em cima do Pogobol. O Pogobol, mano? É, mano. Ué, doido. As provas do Gugu, mano, 100% nunca... era duplo sentido, né, mano? Quem aguenta mais tempo no Pogobol é sacanagem. Aí, teve uma vez que o Gugu foi, aí o Pogobol arriou com esse... É, mano, por curiosidade, mas quem era campeão do Pogobol no programa do Gugu, mano? Quem é que ia? Quem é que ia pro programa? Não, quem era o campeão de Pogobol no programa do Gugu, mano? Só pro cara ter uma referência. Não sei, não. Acho que devia ser o... Aqueles eu lembro do grupo. Do programa que o Salgadinho foi pular no Pogobol. O Salgadinho... Salgadinho do Catinho. Mas era esses caras tudinho, mano. Era o Salgadinho, o Araqueto, Arte Popular. Okay. Esses caras tudinho aí. É, aquele cara do Terra Samba, né? Que lutava capoeira também. O bicho ia lá. O Xande, né? O Xande ali do... Não, o Xande eu acho que já foi depois. Mas foi no finalzinho ali. Era uma parada mais chupa e tal. Gabriel uma Souza, o Gugu né? Não aguentou o Google Boy. Hip Gugu. Oh, putaria, né, meu? Guguzão clássico aí, né? E é com isso que o cara já vai encerrando, né? Já vamos mandando os salves aí, né? O cara terminou triste, né? O Ala disse... O Ala disse que tinha um Lango Lango também. É, mano, era o Lango Lango que ficava batendo, era tipo... Do Lango Lango ali? Ficava batendo ali nos caras ali. Era esse, né? Mano, o Lango Lango era irado, mano. Eu me lembro, mano, que tinha um tio meu que vivia falando de Lango Lango, né? Porra de Lango Lango, mas já era na época do... Usando o século passado ali. Aí esse bicho, mano, me deu de presente um Lango Lango, não sei como. Tu é doido, mano? O Lango Lango, o bicho era doideiro, mano, porque ele dava murra ali, mano. O cara botava na mão, eu não lembro como era o mechanismo. Eu sei que o cara botava numa mão, mas esse bicho ficava esmurrando ali, mano. É, foi um dos brinquedos mais massa que eu comprei, mano. Ele doideiro, praticava o Wing Chun, né, mano? Que os braços dele eram assim e ele ficava... O bicho era todo... E troncadozão, né, mano, e tal. Era putaria. O Gabriel Souza dizendo aqui, ó. O Xande Avião e a Solange? Não, mano. Xande Avião. O Xande do Coisa, mano. Como é que era o nome do grupo do Xande, hein? Era o Harmonia do Samba. Era o Xande da Carla Pérez, mano. A Harmonia do Sambazão. Xande Harmonia. Putaria, viu? Mas desse negócio de Solange aí, eu me lembro da... Era do Vaguinho e a Solange Frazão ali, que eles dois foram na banheira do Gugu. Aí na outra semana a Solange... A Solange apareceu grávida dele. Então, o menino é o Vaguinho, hein? O pai do menino é o Vaguinho. É o Vaguinho puto ali. Os caras começaram no programa do Gugu e terminaram no Ratinho, né? Os caras lá, puto. Oh, putaria, viu, mano? O Vaguinhozão. Né, o cara via, como é que se diz, a família se gerando ao vivo na televisão, né, mano? Foi no horário do almoço. O Vaguinho é o da música Mina de Fé, né, mano? Vai lá, Manel, canta aí a Mina de Fé. A mina de fé. A mina de fé. Eu preciso de não sei o quê. Aí. Aprender a valorizar. A mina de fé. Manel se lembrando aí das rodas de samba, né? Tomando cervejinha. Bons tempos, né? O Manel com aquelas boinhazinhas brancas, óculos escuros. Sábado, 8 horas da manhã, ele ali na Praça do Ferreira, né? Com sambazinho, cerveja. No tempo da Brahma, né, mano? Ei, mano, a gente devia fazer um programa com as tuas cervejas das antigas, né? A Brahma ali. Qual é a tua cerveja, mano? Daquele tempo, mano, que tu gostava. Skol. Aquela Antártica dos Pinguins, né? Também tinha essa daí. Tinha o, aquele senhorzinho do bigode, né? Da cerveja, da. Como é que era? Da Skol, era? Não, era da Kaiser. Da Kaiser. A Kaiser ainda tem até hoje, eu acho. É, Manel aí sabe de tudo aí, né, Manel? De tudo. Várias pessoas aqui pedindo pra mandar um salve pra Luiz Ambiel, que fez a infância de várias pessoas. É, um salve aí pra Luiz Ambiel aí. Inclusive tá bonito até hoje, viu, mano? É doido, mas Manel aí lembrando. Quem é Luísa, mano? Quem é Luísa, mano? O bicho finge um Alzheimer toda hora que a mulher passa, ó. Putaria. Bem rapidinho aqui, a Kaliana Clive falou das propagandas, mano. Naquele tempo as propagandas eram boas. Vocês lembram do clássico das propagandas do Guaraná Antártica ali? Pipoca com Guaraná e tinha também a pizza com Guaraná, doido. Mano. É, doido, chega da água na boca, viu, mano? Eu já fiquei aqui salivando, ó, mano, só de lembrar daquela musiquinha, mano. Macho, e o cara levantando a pizza assim, macho, o queijo escorrendo ali. Ué, macho, a turma da propaganda naquele tempo ali era gênio, mano. Os caras faziam a propaganda, macho, você, porra, mano, eu preciso tomar um Guaraná Antártico. O que falta hoje é a turma do marketing. O marketing tá fraco, socado de bila. O Cleber Ribeiro. A propaganda da Suquita. Não, né, baixa template, mano, esses baitolas fazer propaganda, cara. O Kleber Ribeiro dizia que o sonho dele era ter um walkie-talkiezão. Aqueles walkie-talkie era massa, véio. Principalmente quando o cara via o cara via o walkie-talkie funcionando no Goonies, né, mano? Nos filmes ali. Ah, aí era massa, era de rico. O cara fazer aquele de lata ali, né? Que amarrava um barbante, né? Duas latas de salsicha em cada pão. O cara ficava Adrian Fernandes, Manel era fã, era da Roberta Close. Eu me impressiono como é que o pessoal descobre essas histórias do Manel. O bicho guarda, bem guardado ali. A famoso dia que o Manel abriu a Playboy da Roberta Close, né? Eita, mano. O Manel foi abrindo assim a revista, né? Aí eu, nas Playboys, né? A capa de dentro ali. A principal, ela vai, tipo, abrindo, a né, capa assim. Capa de dentro, mano, é um pôster. Não, a foto de dentro, mano, e o cara vai, tipo, abrindo, poxa, assim, né? É porque... Aí, a última virada, mano, o Manel... Vixe, vixe! Eita, porra! O Manel com o pôster da Playboy, né? O Manel fazendo assim, né? Abrindo pra baixo. Aí, na última página, tinha que abrir assim, né? Putaria, meu velho. Tô dizendo aqui que o Manel confundiu a Playboy com a AG do peito. O que, mano? Putaria. Inclusive, vamos embora, né, mano? Cadê o horário Pedro aí, né, mano? Tem um cast só pra ele, né? Porque o Vampeta ali, o bicho é loucura também. É, mano. A gente tem que chamar o Vampeta pra gravar com a gente aqui, mano. Pra bater um papo ali com o Vampeta, né, mano? Você mora em São Paulo e mora no mesmo prédio do Vampeta, manda um e-mail aí pra gente. Pra mano, ela é doido pra conhecer, mano, o Vampeta, mano. Ai, dentro. O Manel, inclusive, mandou uma carta pro Fortaleza, mano, pedindo pra contratar o Vampeta na aposentadoria ali. Ô, putaria, viu? Vampetão ali, né? Tu sabe por que é que o nome dele é Vampeta, Manel? Sei não. Também não vou contar, não. Fica aí pro próximo cast aí. Próximo programa, revela a origem do nome do Vampeta. Então, vamos embora, né? Vamos embora aqui. Vai ter live, Manel, aí no, na live do Manel aí. Ou não? Vai ter live triste, na live, cara. No Manel. Live na Twitch, vai Manel, ter, vai ter? Vai ter, vai ter. Vai ter live na Twitch, quiser, Manel. A internet aí vai deixar. Tem aí o link aí embaixo aí pra você acessar ali A livezona aqui do Manel. Eita, os meninos já estão fazendo putaria. Eita, os meninos já estão assim, né? Boa, mano. Olha, legal. Todo mundo pra live aí. Taria. Vamos lá pra live do Manel, viu? Tem um link aí embaixo. Se inscreve no canal. A gente não se responsabiliza. E acessa. E acessa aí também as arrobas do Azila, né? Arroba Azileitor aí no Instagram e no Twitter. Já vai acessando aí, né, não, Manel? Vamos embora, né? Assim, vixe, a galera endoidou agora. Galera endoidou aqui. Hashtag Vampeta no Azila. Bora, Vampeta! Um dia, né, estaremos com o Vampeta aqui no, né, conversando com a gente aqui, né? É, não, Manel, é o Manel vai poder conversar aí com o Vampetão aí. Manel vai poder conversar com o Vampetão aí. Vamos jogar um Fall Guys lá na live. Fall Guys, Fall Guys. Barata Zona, o próximo sorteio vai ser a revista do Vampeta. Taria. Essa daí vai ser difícil o cara convencer o Manel a sortear, mas iremos tentar. Vamos embora. Até a próxima live. Um abraço. E valeu, valeu. Vixe, os meninos já estão dizendo aqui, ó. Próxima live vai ser amanhã, é? Os meninos já estão doidos. Vai lá, fala aí alguma coisa aí. Quanto tá aqui? Galera, bota o like aí, galera. Ok. Vixe, os meninos estão doidos. Valeu. Fala. O menino pedindo dinheiro, né? Ah, papai, dinheiro. Me dá um real. Falou, galera. Vista, baby.